Isto é o episódio número 244 da Tatanho Missão. O convidado desta semana é o Marco Mendonça, ator que faz parte da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, Tiago Rodrigues, que está ainda vai decorrer este ano, entre muitos outros trabalhos. Como sempre, não se esqueçam de inscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, de mencionarem botões no Patreon. E é isto. Estavas a perguntar se eu me importava que tu fosses fumando à distância. Pá, já, só naquela. Ou não querias dizer às pessoas que tu fumas? Também não há, não. Há pessoas que eu não faço questão que saibam, mas. Então, se quiseres, podemos começar de outra maneira. É só porque eu acho engraçado essa ideia Estás tranquilo, estás tranquilo. Estás tranquilo. de tipo, eu percebo quando estás na presença de outra pessoa perguntares. Acho que é simpático. Como pessoa que não fuma, é simpático que alguém me pergunte se pode fumar, mas à Sim. distância é um bocadinho Há engraçado. dias e situações em que, pronto, a coisa puxa mais, né? Sim. E há sempre aquela ideia Epá. romântica e intelectual de que quando estás a fumar, os pensamentos fluem de outra maneira. Ok. Mas Sentes-me que isso é mesmo verdade não, ou não. estás a dizer isso como se fosse. Pá, é treta, eu curto é fumar. É isso. Acho que é mais por aí, acho que é mais por aí. Isso é. Pá, achas que fumar faz-te um melhor ator? Não, não. Pá, e na verdade é assim, não sou. Não fumo muito, né? Tipo, é mesmo só uma situação. Ok. São situações, em situações muito específicas, que eu fumo assim mais no contexto social e não sei quê. E assim quando há assim encontros, tipo cafés e não sei quê, ou mesmo depois de um espetáculo, assim naquela onda mais de relaxar um bocadinho no fim. Mas não, não, nunca fui muito da coisa de ser fumador e de fumar muito. Pá, os atores fumavam antes. É, diz-se que sim, né? Quer dizer, pelo menos há muitas fotografias e filmes em que está toda a gente a Sim. fumar e é tudo assim Era tipo. uma. Em filmes antigos, então, é sempre toda a gente a fumar. E é sempre estranho quando alguém tipo, não fuma, diz: eu não fumo. Exato. O que acontece às vezes, mas. E tu ficas: esta pessoa devia ser ostracizada. Exato, parece tipo um crime. Tipo, como é que consegues trabalhar sem fumar? Tipo, que personagem é que existe que tu possas fazer? É isso. Mas eu fico a pensar da personagem: é tipo, como é que tu existes tipo, nos anos 30 ou 40 e não fumas? Como? Tipo, É no possível? casting, quando foste fazer o casting, não tinhas lá um maço de camel à tua frente? Claro. Será que havia camel na altura? Não só havia camel, como tu ias fazer um casting e recebias um maço de camel de graça. Ah, Havia. pô, olha, eu estou a ver e comecei em 1913. Camel. Olha, estás a ver? Já tem mais de 100 anos. Fogo. Uhum. E aqueles anúncios? Espera, ah não, a Marlboro é que tinha o cowboy, não é? E eu acho que todos, ou quase todos, todos os Marlboro Men, que foram quantos? Pá, não sei. Ou uma grande parte deles, cinco deles, pá, morreram de doenças relacionadas com tabaco. Já viste, meu. Fó. É assim? Foi a Pá. vida que escolheram? E também foi a morte que Pá. escolheram, neste caso, né? Sim. Mas é sempre engraçado. Tenho que ir a ver. Pá, pois, e morreu um há pouco tempo, acho eu. Também Não. por fumar Marlboro? Sim, ou não, não morreu há pouco tempo, não. Morreram todos nos anos 90. Ah, foi em 2014, sim, é isso. 2014, como eu sou velha, é há pouco tempo para mim. Mas nada velho, meu. Pá, tu tens tipo. Eu perguntei-te a idade, não foi aquela vez? Tens tipo 25 anos ou assim, não é? Tenho 25 anos, sim. Vou fazer Vês? 26. És uma criança. Oh, muita gente me diz isso, mas eu sempre me habituei a ser o mais novo, tipo, da escola, na turma, em quase todas as turmas, se não todas, do meu percurso académico, era Sim. sempre o mais novo. Pá, e acho que só para aí em dois ou três trabalhos que fiz nos últimos anos é que eu podia dar-me ao luxo de dizer que não era o mais novo do grupo. Ok. Mas na verdade acho que o maior luxo é poder dizer que sou o mais novo do grupo e também já não vai durar muito tempo. Sim, por isso aproveita. Exato. E depois vais estar a fazer como eu, quer dizer às pessoas que elas são São crianças novas. novas. São crianças. É só. É pá, é assim, tens de passar a outra. Exato. Porque, pá, Acho que vou viver bem, que vai acontecer? com isso quando chegar, quando o momento chegar. Pai, aos Sim, 40. daqui a muitos anos, quando chegares à minha idade. Mas que idade é que tu tens? Eu fiz 34 anos agora. Fogo, meu, Sou, estás pá, ótimo, meu. Então, sou 34. velho. Sou, pá, sou velho, pronto, é isso. Mas eu digo que sou velho, pai, desde os 28 anos. Ah, é assim? Que para ti também é uma idade longínqua. 28. Olha, Sim. já estou mais perto dos 30 do que dos 20, né? Vou fazer 26 Pá, daqui a sim. uns dias, daqui a 2 semanas, 3. Ok. Então, mas espera, se és do início do ano, como é que és sempre a pessoa mais nova nas turmas e assim? Lá está, porque eu, como fazia anos, havia a cena de. Ou seja, eu fui para o primeiro ano ainda com 4, porque eu ia fazer 5, tipo, o ano letivo começa em setembro, né? Eu ia Sim. fazer os 5 em janeiro, portanto. E também, Ah, ok, precisamos. como eu venho também de uma vila, pá, muito pequena em que a malta se conhecia toda, Sim. os professores da escola onde eu já andava, na pré-primária e na creche. Basicamente disseram aos meus pais, tipo, não querem pô-lo já, tipo, no primeiro ano. E os meus pais, ah, claro que Ok, sim. pronto. É sempre E assim, então né? foi sempre assim, pá, e entrei para a universidade com 17 também, o que era, tipo. E porque Pá. fiz logo os 18, tipo, faço sempre. Sim. Eu entrei para a universidade com 17, só que fazia 18 nesse ano, porque eu sou do final de dezembro, Pois. só por isso. Eu fiz 18 Mas nesse ano letivo, tipo, quatro sim. meses depois. Sim, não há uma diferença muito grande. Tu és daqui a 3 semanas, és do fim de janeiro. Eu sou do fim de dezembro. Exatamente. Mas muito. Mas eu sou brutalmente mais velho do que tu. Ora, portanto, tens 34, és de 86. 86. Exatamente. Pá, pronto, já foi há muito tempo. Então cresceste ali nos 90s. Pá, sim, apanhei um bocadinho, Apanhaste um bocadinho. não é como se fosse. Eu tinha 14 anos quando acabaram. Quando entrou 2000, Fiz exato. 14 anos quando acabaram os Ok. anos 90, quando se chegou ao ano 2000, mas aquela altura em que, pá, tu não apanhaste isso, em que se achava que ia acontecer alguma coisa no ano 2000 por causa Exato, exato. do bug e não sei quê. Ainda havia aquele medo, apesar de. Pronto, já no fim já não havia tanto esse medo, porque as pessoas tiveram tipo anos e anos e anos a tentar corrigir aquilo, depois não aconteceu nada mesmo. Mas não aconteceu nada porque se esforçaram por isso. Ok. Era a ideia de que nunca tinham concebido que os números aumentassem. Pá, como as pessoas estavam a fazer a tecnologia, não estavam a pensar a longo prazo. E não. A ideia era 1900 e qualquer coisa. Não, 20-0 não havia na Exato. maior parte das coisas. Os sistemas não reconheciam. Sim, e foi isso. Teve-se corrigir durante anos. Houve pessoas que tiveram esse trabalho durante vários anos, quando se percebeu que havia esse Mas problema. tipo que E havia. havia um certo medo na altura. Epá, sistemas. Epá, calculo que, sei lá, não éramos já ainda tão dependentes da tecnologia como somos agora, mas semáforos, Ah, exato. aviões, essas coisas todas, tudo isso já era controlado de alguma maneira por. Por e muitas coisas que se tivesse dado para torto, teria havido consequências graves e desastrosas para a humanidade. Mas era tipo, chegava ao 1999 e depois quando era suposto passar... E depois não continuava, porque não havia para cima. E as coisas davam o berro. Mas voltava tipo ao 1900 ou 1990? Talvez, se voltasse, era um problema. Yeah. Porque não sabia reconhecer, não sabia processar essa informação, ninguém pensou nisso na altura. Yeah. Ou se calhar pessoas pensaram nisso, mas escolheu-se... Eu estou a falar como pessoa que não percebe nada de informática, mas sei de coisas que li, sei assim por alto, yeah. E lembro-me na altura de haver esse medo. Ok. Pronto, disso lembro-me, pronto, ainda é uma coisa dos anos 90. E de... Boa. Sim. Mas tu cresceste numa pequena vila, aldeia? Já, yeah, meu, chama-se Songo, é no norte de Moçambique. Moçambique faz assim uma espécie de Y, né? Tem assim duas... Sim. O norte está dividido em duas zonas, sendo que no meio está o Malawi. E eu nasci na zona do Y que é mais para o interior e não da zona que está na costa. No distrito de Tete, e é uma vila chamada Songo, que é onde está a barragem de Cahora Bassa, que foi mandada a construir por Salazar, não sei o quê. Não sei se foi mesmo por ele, mas tipo, foi nessa altura, foi para aí nos anos, sim, 50, 60, que ela começou a ser construída. Era uma obra que já tinha sido autorizada há mais tempo. E o meu pai foi para lá trabalhar nos anos 90, já tinha estado em Angola, e conheceu a minha mãe, que era uma jovem moçambicana de 20 anos ou 19, e pronto, eu sou o produto desse encontro. Mas o teu pai era moçambicano? Não, meu pai é português, meu pai é alfacinha 100%, nasceu em Alfama, okay, no Largo de Santo Estevão. E nasceu mesmo em casa, tipo. Sim, já passei por lá com ele e ele disse, olha, nasci ali dentro, tipo, aquela janela. Sim, sim, sim, yeah. Sim. Ah, ok. Mas sim, o Songo, já não vou lá há muito tempo, desde que vim. Mas cresceste lá, sim. Cresci lá, vivi lá até aos 12 anos, nasci lá, né? E a minha irmã também nasceu lá, e... Cresci lá até aos, estive lá até aos 12, ou seja, 2007, e era uma altura, pronto, nessa altura já tinha vindo a Portugal, já tinha vindo cá de férias com os meus pais, e às vezes só com o meu pai, às vezes com o meu pai e com a minha mãe, já tínhamos vindo também uma vez com a minha irmã, e yeah, em 2007 viemos para cá de vez, e depois só voltei a Moçambique em 2009, mas foi para a terra da minha avó. Nunca mais fui mesmo, tipo, ao sítio onde nasci. Ok, mas a tua mãe era de onde? A minha mãe nasceu em Pemba, okay, que é a terra da minha avó, ou seja, que é a terra onde vive a minha, sim, avó e os meus tios e tias. E também íamos lá passar muitas vezes férias, mas eles viveram, tipo, grande parte da vida da minha mãe já foi vivida em Tete, ou seja, no Songo, nesta vila. Sim, sim, onde é a província. Yeah, onde eu nasci. Mas sim, ela nasceu em Pemba. E alguns dos meus tios acho que também nasceram lá. Okay. Que é no outro lado do Y, mais da costa, Cabo Delgado, distrito de Cabo Delgado. Que é uma zona que tem, sim, praias lindíssimas. E o que é que há no Songo, além da barragem? Olha, no Songo havia, na altura em que eu lá vivia, havia uma das únicas duas escolas escolas portuguesas em Moçambique, ou seja, que seguiam o plano de ensino português, porque era uma vila onde moravam muitos portugueses, que iam trabalhar para a barragem, para a hidroelétrica, e então, pronto, era assim uma vila muito, com muito pouca atividade, pouco comércio, e era tudo muito. As coisas que começaram a haver foi muito por causa deste grande número de portugueses a irem para lá trabalhar, Sim, e de sim, sim. repente começaram-se a criar assim pequenos comércios, pequenas infraestruturas, escolas, etc. Mas hoje em dia acho que já voltou tudo um bocadinho àquilo que era antes dos portugueses irem para lá. Portanto, aquilo já está, mesmo a própria barragem, acho que já tem administração quase 100% moçambicana, se não estou em erro. E muitos amigos meus de infância também que viviam lá e que os pais também trabalhavam na barragem, isto amigos moçambicanos mesmo também. Muita malta, tipo de amigos de infância, já saíram de lá também, já foram para outros distritos, para Maputo, para a capital, ou para a Beira, para trabalhar e viver e etc. Tu dizes que vieste para cá, para Portugal, com 12 anos. Tu és uma pessoa maioritariamente ligada ao teatro, em termos do que tens feito, certo? Sim. Mais do que outra coisa qualquer. Calculo que não houvesse muito lá, na altura. Teatro? Ou nada. Pá, não havia, não havia. O que havia eram coisas organizadas pela escola. O Pois é que isso. havia. Qual é que é o teu primeiro contacto com? Era por aí que eu estava a Foi dizer. justamente na escola. Nós celebrávamos sempre. Era uma escola portuguesa, né? Da creche até ao 12º, acho que chegava mesmo ao 12º, não me lembro. Ou era até ao 9º, já não me lembro bem. Eu sei que saí de lá quando acabei o 7º. E nós celebrávamos sempre o 10 de junho. Ou seja, a escola organizava sempre assim um mega evento no clube social que havia lá na vila, que chamava-se mesmo o clube. Era assim uma espécie, tinha assim um restaurante grande e um salão de festas e uma piscina. E tinha assim uns quartos também para os hóspedes, tipo para o pessoal que ia lá só trabalhar durante pouco tempo. E então, todos os anos, essa era tipo a maior festa do ano, sempre, era o 10 de junho, em que portugueses e moçambicanos juntavam-se para celebrar o Dia de Portugal. E então faziam-se assim pecinhas, coreografias, tudo dirigido e organizado pelas professoras. Várias professoras, tipo professoras de inglês, de português, de artes visuais, etc. Éramos nós também que construíamos os cenários, tipo em trabalhos manuais. Fazíamos dancinhas, danças moçambicanas, danças portuguesas. Tipo, era assim uma multiculturalidade. Tipo, lembro-me de dançar Elvis Presley e de entrar tipo numa mota. Numa Harley Davidson, tipo, pelo clube adentro, com um dos colegas mais velhos do 10º ano, e dançarmos Elvis Presley de casacos de couro e calças de ganga. Isto tinha eu, pai, 6 anos, lembro-me de estar a fazer estas coisas. E os meus pais faziam vídeos disso tudo, por isso é que eu também me lembro de muitas dessas coisas. Mas já, era sobretudo. Era sobretudo aí que eu fazia assim as coisas mais ligadas tipo a artes performativas, né? Fazia muita dança e lembro-me de fazer uma peça de teatro que era em que eu fazia o lápis e era uma história de um lápis, tipo assim, era dentro de um estojo, tipo de um estojo de escola. E então havia o lápis, que era eu, havia a borracha, havia o a fia. Havia a esferográfica e não sei o quê, e era assim uma trama em que toda a gente se queixava porque o lápis estava sempre a picar com o bico, estava sempre a picar toda a gente. E então era basicamente tudo a mandar vir comigo, porque eu era o lápis. E lembro-me que um dos meus colegas era o estojo, e então nós, para entrarmos e sairmos do estojo, tínhamos que passar por baixo das pernas dele. Era assim, tipo, uma encenação já bastante simbólica. Mas era isso, acho que foi assim o primeiro e talvez o único contacto com o teatro que eu tive em Moçambique. Mas depois como é que tu começas a interessar por teatro? Como é que eu começo a interessar? Oh, pá, Não sei bem. Pá, sempre gostei muito de ver. Eu gostava muito de filmes. E... Ok, também ia perguntar para aí. Calculo que não houvesse anos 90 um cinema no... lá. Havia... Não, não havia cinema. Não havia cinema. Pronto, havia só tipo televisão por cabo e. Mesmo assim, televisão por cabo na altura era mais difícil. Mas pronto, meu pai, como era português, tinha acesso assim a coisas um bocadinho mais à frente do tempo da vila, né? Ele conseguia ter sempre acesso, tipo, mandava vir filmes de Portugal, ou quando vinha a Portugal trazia montes de cassetes de vídeo. E eu via filmes, via sobretudo filmes com o meu pai. E quando cheguei a Portugal, continuei a ver imensos filmes e sempre a gostar muito. E a minha mãe via muitas novelas, estás a ver, tipo, sempre papou tudo o que fossem novelas brasileiras da TV Globo. Uhum. Ela papava aquilo tudo e ainda continua a ver. E eu sempre, ou seja, como sempre fui assim um bocadinho o rapaz tímido da escola, mas ao mesmo tempo que de certa forma encontrava uma defesa no humor, né? Tipo, estava sempre a fazer imitações, sempre a fazer piadas, sempre a gozar com os professores quando eles não estavam a ver, sempre a fazer assim imitações patetas. Sempre tive assim alguns colegas a dizer: pá, tu eras bué, pá, devias fazer assim qualquer coisa, mas devias ser ator, devias fazer teatro, devias experimentar qualquer coisa nesse sentido. E eu ia ouvindo, mas ia ignorando, o que era ao mesmo tempo era tipo, oh, sim, está bem, tipo, se calhar sinto-me melhor a fazer aqui estas brincadeiras convosco, com os colegas, do que depois numa coisa mais à séria. E eu também nunca tinha visto teatro, nunca tinha... Se bem que com a escola ainda cheguei a ver algumas coisas, mas era na Margem Sul, né, que eu vivia na Margem Sul. Íamos ver algo. Ok, mas isso já cá, pois. Isso okay. Já cá. Íamos ver algumas coisas com a professora de português ao Teatro Municipal Joaquim Benite, né? Uhum. Íamos lá ver algumas coisas, pá, que eu acabava sempre a achar a maioria das coisas que via lá, achava sempre que era uma grande seca, tipo espetáculos muito longos e textos que eu não percebia muito e que também não estava muito para aí virado, de vê-lo. Claro. Lembro-me que cheguei a ver lá, tipo, aquela peça do Brecht, A Mãe, uhum. E que aquilo era, pá, era um espetáculo longuíssimo, 3 horas, eu lembro-me de adormecer, pá, aí 2 vezes durante o espetáculo, era tipo, de certa forma eu pensava, porque é que a professora nos está a fazer passar por isto, há aqui qualquer coisa que ela nos está a tentar dizer, isto é uma espécie de castigo, tivemos todos muito má nota no último teste, ou o que é que foi, tipo, não estou mesmo a perceber. Mas sim, opa, depois de acabar o 12º, decidi... Estava indeciso, né? Estava ali numa espécie de impasse, o que é que eu faço agora? Com as notas que eu tenho dos exames também, o que é que dá para fazer com estas notas que eu tenho? Tinha tido bons resultados a português e a inglês, que eu também fiz o exame de inglês. E lembrei-me, no meio das candidaturas para as universidades, tinha-me... Como primeira opção tinha posto a Faculdade de Letras, Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo, e ainda cheguei a fazer 2 semanas desse curso, na verdade, ainda fiz o período das praxes. Eu inscrevi-me num curso chamado Comunicação e Cultura, depois mudou de nome para Ciências da Cultura, Especialização em Comunicação e Cultura, mas começou no mesmo ano de Artes do Espetáculo. Ok. O curso começou no mesmo ano, eu acho que eu era o segundo ano. Aquilo deve ter começado em 2013, eu entrei em 2004, como te disse, okay. sou velho. Boa. Mas sim, eu tive letras e lembro-me desse curso, yeah. que era o curso, uma espécie de curso irmão do meu. Okay. E havia muita gente nas cadeiras que eu tinha, que era desse curso. Pá, sim, eu cheguei a estar aí, cheguei a fazer 2 semanas, tipo... E já tinha pago a primeira parte das propinas, mas ou seja... Já depois de eu me inscrever para essa universidade, né, tendo posto essa como minha primeira opção, depois, pá, e uma semana depois eu fiquei a saber da existência da STC, da Escola Superior de Teatro e Cinema. E aí é que eu pensei, tipo, mas espera lá, então, Pois, isto aqui é inscrição, faz-se inscrição, duas fases de provas. Pá, será que devo tentar? Será que não? Pronto, e pedi dinheiro aos meus pais e inscrevi-me e fui, pronto, fui fazer as provas, tipo, era em duas fases na altura, para seleção e seleção, acho que agora já não é assim. E lembro-me que para a prova de pré-seleção eram 2 dias, no primeiro dia foi tipo prova de corpo, isto sendo que eu vinha, pronto, da margem sul, né? Ou seja, nunca tinha tido contacto com ninguém que fizesse teatro, não, ninguém me tinha preparado para as provas, eu não fazia, pá, não fazia ideia de tipo, o que é que eu ia para lá fazer, estás a ver? Não tinha mesmo, ninguém me tinha dado luzes nenhumas e mesmo o regulamento das provas eu não tinha lido, ou pelo menos não li tudo, e cheguei lá assim mesmo tipo na desportiva, tipo, pá, eu já me candidatei a outras coisas, mas vim só cá ver como é que isto funciona. Pá, e acabei por gostar imenso daquilo, estás a ver? Porque foi tipo, a primeira prova foi logo de corpo, e era assim, pronto, o pessoal, de repente que ficas a conhecer o pessoal que já fazia teatro há mais tempo e que já tinha tido background de ensino de teatro, já tinha feito teatro tipo em escolas profissionais, alguns mesmo até com experiência já, mesmo experiência profissional, etc. E aí é que eu começo a perceber, mas muito na boa, sem qualquer stress associado a isso, porque também não estava ali para ficar, estás a ver? Quer dizer, estava, mas não estava. Gostava muito de ficar, mas obviamente não me achava minimamente capaz de ficar. Mas depois aí é que eu comecei a perceber, ok, isto é tipo, isto é mesmo a sério, tipo, o pessoal dedica-se mesmo a isto e é bué fixe, tipo, de repente ficas a saber que esta coisa do entretenimento, né, que tu estás habituado a ver em casa num filme ou numa telenovela, e tipo, e é uma coisa que de certa forma tu sentes tipo, epá, eu acho que também conseguia fazer aquilo. De repente chegas ali e percebes que há mesmo pessoal que faz disto o seu trabalho e é tipo, e é um craft, né, como qualquer outro, tipo, é um trabalho, isto é um trabalho. Uhum. E isso fascina-me bué, foi tipo, curtia bué conseguir, e pronto. E muito melhor do que a Faculdade de Letras. Epá, muito melhor. isso é, pronto, isso nem se compara, porque pronto, pá, eu para já também não tive a oportunidade de ir a muitas aulas na Faculdade de Letras. Sim. porque pronto, estava mais na cena das praxes, estás a ver? Eu estava tipo, já me tinham dito que, se queres conhecer o pessoal da faculdade, melhor é ires às praxes, e aquilo, e eu perguntava, mas o que é isso das praxes, o que é que eles fazem, não sei o quê? Eles diziam, pregam-te umas partidas, e fazes lá umas coisinhas, não sei o quê, andas na lama, e eu assim, andas na lama... Tá bem, pronto, é assim uma espécie de ritual de iniciação, ou whatever. Mas pronto, estava a detestar aquilo, detestei as praxes, senti-me muito... Pronto, é aquela cena da humilhação, né? E hoje em dia acho as praxes uma coisa muito... Enfim, não gosto. Eu cheguei lá no primeiro dia, além de ter visto que a aula era num pavilhão novo, e perguntei a alguém, onde é que é o pavilhão novo? Sabes qual? E eu achei que estavam a gozar comigo quando disseram, olha, pronto, é só porque é novo, estão a gozar comigo, porque eu sou novo, estão a gozar comigo. Isto não pode ser o pavilhão novo. Exato. O pavilhão novo é um pavilhão que era velho nos anos 70, quando eu ia criando lá. Exato. Epá. Exato. Para contextualizar as pessoas que nunca foram à Faculdade de Letras. Mas na primeira aula que eu fui à porta, perguntaram-me se eu queria ser praxado. E eu disse, não. E depois nunca mais me chatearam. Pois, foi... estás a ver. Pá, só que eu também, como, pronto, estava ali no início, claro, né? Claro. Eu nem me lembro se me fizeram essa pergunta, mas acho que foi tipo, Eu tive muita dificuldade em fazer amigos no início da Faculdade de Letras, só para ir no segundo ano é que tinha amigos. Yeah. Por causa disso, não fui à praxe, já viste? Pois. Provavelmente. Mas pronto, tu estavas no Margem Sul em Almada, como falaste do Teatro Municipal Joaquim. Estava, e os meus pais ainda lá estão, no Feijó, mais propriamente, logo ali à saída da ponte. Eu, a casa dos meus pais é tipo a 10 minutos a pé do Almada Fora. Ou seja, o Almada Fora foi um sítio... Era isso que eu ia perguntar, era tipo, qual é que é... Quando é que é a primeira vez que vais ao cinema? Chegaste a ir em Moçambique? Havia à volta? Não, em Moçambique nunca fui. A primeira vez que eu fui ao cinema foi uma vez que vim passar férias a Portugal só com o meu pai, isto para aí em 2004, e fui ver dois filmes ao cinema Londres, que ainda existia. Sim. E o meu pai... O cinema Londres não acabou. Pá, o cinema Londres fechou para aí a... Se transformaram aquilo numa loja de chineses, basicamente, pronto, não sei, não querendo... Uma loja, pá, loja de conveniência. Não, chamadas lojas dos 300, não é? Exatamente, sim. No meu tempo chamavam lojas dos 300, sim. É muito melhor dizer. Eu, na assim, verdade, acho que esse termo devia voltar, na verdade. Lojas dos 300. Mas é os 300 pronto. Escudos, né? Como já não é escudos. Sim, sim, era 300 escudos. Sim. Lá, lojas de 1 euro ou uma coisa sim, assim. Sim, sim, sim, sim. Pá, exatamente. Antes daqueles. Aquilo foi só para aí há 7 anos ou 8 anos, portanto. Pois. Também é muito tempo, yeah. Mas é como eu digo. Eu sou velho, portanto, isso para mim não foi já tanto tempo. Mas o que é que eu fui ver lá? Fui ver. O que é que eu fui ver? Yeah, fui ver o. Lembro-me que na altura tinha acabado de sair. O Harry Potter e o Prisioneiro, sim, de Azkaban. Fui ver com o meu pai e o meu pai tipo dormiu, uhum, o filme inteiro. Sim. E acho que foi esse o primeiro filme. E depois fui ver também nesse mesmo cinema, nesse mesmo verão que eu tive cá a passar férias com o meu pai, o Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha com, okay, o Tobey Maguire. O Homem-Aranha 2 é o melhor Homem-Aranha, toda a gente sabe. Tem o Alfred Molina a fazer de Dr. Octopus. E é o Alfred, não há nenhuma razão para aquilo ser tão bom como é, e o Alfred Molina é incrível nesse filme, é um dos meus atores favoritos, já, e qualquer filme tu metes o Alfred Molina a meio de um filme que já está a ser bom e ele transforma aquilo numa coisa muito ele boa. É incrível. E já te disseram que tens qualquer coisa de Alfred Molina? Não. Pá, agora que falaste nele pá, yeah. Pá. Fiz, mas eu adoro o Alfred Molina e adorei o filme e adorei esses, pá, os Homem-Aranha, tipo os filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, para mim são... Os do Sam Raimi, sim. São tipo... Eu acho que o segundo é mesmo melhor, aquela cena no ah pá, não é no... Aquilo é o metro, o comboio, que eles tiram a máscara e depois não revelam quem ele é. Yeah. Porque ele é só um miúdo e não sei o quê, aquilo é... Quando ele faz aquele... Quando ele abre assim os braços, yeah, né, parar o, sim, parar, sim, o comboio. Sim, sim, ah, sim, essa, sim, cena é épica, já. Yeah. Brutal, brutal. Pronto, então esses foram os primeiros filmes que viste no cinema? Já, yeah, foram os primeiros filmes que eu vi no cinema. Já com... A primeira vez que fui ao cinema tinha 9 anos. Sim. Yeah. E depois disso, já, yeah, sempre que vinha a Portugal de férias... Na verdade, não sei se cheguei a vir mais alguma vez de férias a Portugal depois de 2004. Mas faria sentido que sim, eu acho que sim. Provavelmente já cá tinha vim cá mais alguma vez, sim, antes de vir para cá viver. Mas sim, depois comecei a ir regularmente ao cinema e mesmo quando fui viver para a Almada, o fórum era tipo a 10 minutos a pé, portanto eu estava sempre... É isso. Sim. Gastava as semanadas e as mesadas todas a ir ao cinema, ia ao cinema muitas vezes sozinho. E é uma coisa que de vez em quando ainda gosto de fazer, mas pronto, ia ver tipo, era cinema comercial, né? A coisa do cinema independente, tipo nos cinemas de nós, e na altura era o Luz ao Mundo, sim, filmezinho. Mas na altura, nessa altura, 2007, o Freeport ainda tinha as salas do Paulo Branco, ou não? Não faço ideia. Mas é longe, pá. Era longe, longe da Almada, lembro-me de ir... Apesar de ser margem sul, lembro-me de ir ao Freeport com os meus pais, mas era mais tipo a fazer compras. Eu nunca fui ao cinema no Freeport, mas aquilo tinha várias salas. Os cinemas do Paulo Branco, os que estás a dizer, são os Castelo Lopes, não? Não. É o Medeia. Ah. Eu não sei se aquilo era Medeia na altura, mas ele teve várias salas em Alcochete. Ok, No próprio Freeport. Isto foi o meu preconceito, tipo, ah pá, Alcochete, Almada, tudo a mesma coisa, Margem Sul, tudo igual. Exato. Não, são coisas que, pá, são já duas pontes diferentes e... Yeah. E não é como se tens um 10 minutos a pé, pá, e ok, não é... Quanto tempo para chegar até ao Cacilheiro? Da casa dos meus pais até ao Cacilheiro, a pé ainda era um bocado. Ainda é um bocado. A pé ainda era tipo... Pois. Ainda é para aí uma meia horinha. Yeah. A andar a pé, mas também havia tipo autocarros. Sim, sim, eu sei. Fazia muitas vezes. Já havia o metro à superfície ou não? Não havia. Yeah. Nessa altura acho que não, mas foi pouco tempo depois, foi para aí 3, 4 anos sim, depois que começou a haver. Não sei se quando vim para cá viver, se isso até já não estava, já não havia obras yeah. a decorrer por causa disso. Acho que já havia. Eu fico. Agora já não, mas aqui há um ano eu fui várias vezes à Almada, tipo. Semanas seguidas, por causa de um trabalho, pá, e o Conselheiro demora tão pouco tempo Pois é. Yeah. que eu agora já interiorizei, mas das primeiras vezes, pá, sei lá, eu ia, sei lá, uma vez por ano ou assim por aí, pá, e apanhar o Conselheiro é aquilo, tu entras e de repente aquilo começa a andar e já Yeah, é estás. tipo, lês uma página de um livro, se calhar, Sim, ou tipo, estás a escolher, não é nada. estás a escolher uma É tipo. música para ouvir e quando escolhes a música já chegaste. E acho que é Pá, para é aí 7 impressionante. minutos, meu, uma cena. É brutal. Aquilo funciona bastante bem. Acho que é. Sim, e na verdade eu nunca. Eu vivi pá, até há 4 anos, vivi sempre na margem sul, né? Eu mesmo fiz a universidade sempre a vir da margem sul para este lado, para Sim. Amadora, mas nunca o fazia de barco. Ou seja, eu só andava de barco e só ando de barco tipo quando é mesmo. Ou quando é para ir para a casa dos meus pais, agora, de vez em quando, ou quando era para vir mesmo para o centro de Lisboa, para ir ao teatro, etc. Mas Sim, sim, sim, sim, sim. fazia mais essa travessia de comboio no Fertagus. E era também. Pá, era extremamente rápido o Pois, tempo que eu claro. levava entre sair de casa e chegar ao conservatório. Eram 45 minutos, se eu apanhasse tudo, os transportes todos seguidinhos, se eu chegasse a um sítio do próximo transporte e ele já estivesse a passar, em 45 minutos eu estava na escola. O que era menos tempo do que colegas meus que viviam no Marquês, por exemplo. Sim, E eu achava claro. isso muito estranho. Era assim, mas como é que é É. possível? Tu vives, já vives deste lado e demoraste tanto tempo. E às vezes até era menos tempo do que colegas meus que viviam na Amadora. Mas isso. Isso, claramente havia Mas outras isso havia razões. outras razões. Não, sim, é estranho, sim. Mesmo dentro de Lisboa, há sítios em que tu demoras montes de tempo, depois vais Yeah. a um sítio fora, é muito mais rápido. Sim, e andar de metro em Lisboa também nem sempre é fácil, né? Sim. Muitas dessas pessoas, desses colegas meus que viviam tipo no Marquês ou assim, zonas tipo, mais na zona central de Lisboa. O problema, acho que o problema do atraso começava mesmo aí. Acho que no metro, tipo, na cena de teres de esperar às vezes 15 minutos em hora de Sim, ponta, claro. que é sempre muito chato. Que no metro de superfície em Almada funciona muito melhor, por exemplo. Pois, então tu começas, tu já vias filmes, pronto, já tinhas visto o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que é um E clássico. já tinha visto o primeiro em cassete, acho eu, também, em Moçambique. Tinhas também? Já tinha visto. E Ok. o mesmo os Harry Potters também. Sim. Então, os teus interesses mudam quando tu entras no conservatório? Mudam completamente, sim. Para já foi a surpresa de eu passar na fase de pré-seleção, né? E depois uma surpresa ainda maior quando soube que fiquei. Que fui selecionado para entrar, graças a umas vagas dos cursos de produção e de design de cena que ficaram livres. Ou seja, eu era um dos que tinha o asterisco, estás a ver, que era das pessoas que tinham entrado graças às vagas que tinham sobrado dos outros cursos. E no momento em que eu entro, percebo que é tipo, há todo um mundo para explorar. Novo de uma área profissional que já me começava a fascinar só ali dentro, ou seja, só no recinto escolar, tipo, isso já me começava a fascinar. Depois comecei a ver espetáculos, né, colegas meus que diziam, bora ver isto, que é bué da fixe, vais curtir e não sei quê. Eu aceitava todas as recomendações, ia ver tudo o que tinha dinheiro para ver, obviamente. mas lembro-me que na altura até havia no Teatro Nacional uma coisa que era às quartas e aos domingos, pagava-se 1 euro se fosse estudante de teatro. Sim. Pagavas 1 euro para ver espetáculos, e então isso foi tipo... Yeah, vi muitos espetáculos às quartas e aos domingos por causa disso. E o interesse começou aí, claramente, e nunca mais parou, e acho que nunca mais vai parar. Não, mas em termos do teu gosto, tu há bocado falaste das cassetes que o teu pai trazia de Portugal, uhum. E eu esqueci-me, eu insisto sempre a perguntar o que é que eram essas cassetes. Ah, claro. Que filmes é que eram? O que é que havia, por exemplo? Então, meu pai, pá, o que é que ele trazia? Trazia assim muitas coisas tipo da ação, né? Foi sempre mais assim o género que o meu pai gostou mais de ver. A minha mãe gostava mais... Mas o que era da ação? Gostava mais dos dramas, a minha mãe. Então, da ação, sim, tinhas tipo Bruce Willis, o Assalto ao Arranha-Céus, okay, o Assalto, sim, ao Aeroporto, os Die Hards, né? E depois, sim, tinhas... pá, o que tinhas mais? Tinhas coisas com o Van Damme, muito Arnold Schwarzenegger, tipo Comando, Exterminador... Pá, uhum. Todos esses blockbusters tipo James Cameron, Steven Spielberg, estás a ver? Sim. Indiana Jones, meu pai adorava o Indiana Jones. Uhum. O primeiro tem o Alfred Molina. E o primeiro tem o Alfred Molina, aparece. Exatamente. Pá. Brutal. E depois, tipo assim, os dramas mais tipo Instinto Fatal, estás a ver? Esses eram os filmes que o meu pai, sim, trazia mais tipo para ver com a minha mãe, ou seja. Eram os filmes em que ele sabia que eu já não teria tanto interesse em ver com ele, mas que ele teria, que ele veria com a minha mãe, tipo Instinto Fatal, Dancing with the Wolves, tipo, sim, Dances with Wolves, do Kevin Costner. Pá, tantos filmes, meu. O meu pai também, tipo, westerns, era tipo, acho, sim, que era assim, também um grande, era grande fã de westerns. Lembro-me de um filme que era o Shane, que era assim, que, sim, era assim, um dos westerns mais que o meu pai gosta mais. Uhum. Pá, tanta coisa, meu. Lembro-me de ver o Padrinho também, tipo assim, muito, muito novo, não, mas não me lembrava nada. Tipo, depois de rever, percebi que não me lembrava nada do uhum. que acontecia nos filmes do Padrinho. Mas também era assim uma das coisas que o meu pai via. E depois eram filmes que passavam, tipo, na televisão e que o meu pai e a minha mãe gravavam com o gravador, né, de VHS. Sim, sim, sim. Tínhamos, sim, para lá carradas e carradas de cassetes com filmes gravados por cima de outros filmes que depois gravavas outro, claro, por cima daqueles e não sei o quê. Até... Falaste... Até já não... Falaste de Schwarzenegger, yeah, e do Instinto Fatal, do Paul Verhoeven. Eu tinha... Estava em casa da minha avó, eu e o meu primo víamos o Total Recall, que é o... Exato. Como é que se chama em português? Não sei. Total Recall, sei, é... Houve um remake agora, não é? Agora, olha, vês, foi há quase 10 anos o remake. Exato, portanto, com o Colin Farrell. Colin Farrell, sim. Desafio Total. Desafio Total, exato. O Desafio Total, eu e o meu primo víamos muito esse filme, e houve um Natal qualquer em que estava o Tony Bennett a cantar músicas com crianças na televisão, e o meu pai começou a gravar, mas só gravou um bocadinho. E então era, começavas a ver o Total Recall, já não era do início, não é? Porque, yeah, que é aquela coisa, está a passar na televisão, ah, bora para gravar, e partes do início. Exato. Pai, passados, não sei, 5 minutos do início da gravação, apareceu o Tony Bennett a cantar canções de Natal com crianças, pá, e depois voltava ao filme. Era tipo 5 minutos. Percebo perfeitamente o que é isso, meu. Pá, isso aconteceu como praticamente, pá, e 80% das cassetes de vídeos que nós tínhamos era filmes, né? E depois havia, meu pai gravava também um programa que era o mini Chuva de Estrelas. Sim. E eles tinham lá bué cassetes do mini Chuva de Estrelas, que eu também adorava ver aquilo. E acho que também foi uma das coisas que me fez tipo gostar assim da coisa das artes performativas, não sei o quê. Sim, sim, sim. Porque eram miúdos a cantar e eu sentia tipo, yeah, eu gostava de cantar também, não sei o quê, e adorava ver aquilo. E então tinha assim muitas cassetes que era tipo, começava o mini Chuva de Estrelas e depois a meio mudava para um filme com o Nicolas Cage, estás a ver? Era assim, isso acontecia regularmente. E depois o filme do Nicolas Cage durava ali meia hora e depois entrava uma novela, yeah, que a minha mãe estava a ver e que tinha de gravar e não sei o quê. A minha mãe tinha pessoas em casa, eu às vezes fazia, tipo, a minha mãe saía de casa de manhã e dizia: às 10h30 pões uma cassete a gravar e gravas de não sei o quê, ensinou-me a fazer aquilo, para ela chegar depois ao fim do dia e ter a novela para ver na cassete. E quando eu não conseguia ou quando me esquecia de pôr a gravar, era sempre um drama muito grande. Yeah. Porque não havia a coisa de agora, né? Claro. Puxa para trás. Olha, havia uns que tinham que tu podias agendar. Pá, só que havia, nos anos 90 havia mortes de piadas em filmes e etc. Que as pessoas nunca conseguiam programar aquilo. Fazia-se muitas piadas sobre isso. Programar era difícil, programar um videogravador. Pá, é incrível como passado. Sei lá, o DVD começa a aparecer a sério pá, em 99, 2000, tipo uma coisa mesmo em massa, e as pessoas ainda gravam um bocadinho. Ainda houve uma altura em que havia tipo mesmo, o meu pai chegou a comprar isso, tipo um DVR dava para tu gravares coisas, tinha um disco rígido e tu gravares coisas de televisão ao mesmo tempo que lia DVDs. E já, eu acho que aquilo não gravava DVDs sequer, já não me lembro. E depois desapareceu. Então cassete já não se usa. Também é um formato péssimo, na verdade. Foi uma transição relativamente rápida, né? Parece. Foi tipo, de repente, pronto, olha, já não há cassetes. Também me lembro perfeitamente do primeiro DVD, tipo, o primeiro leitor de DVD que tivemos em casa. Foi assim um acontecimento. O meu pai, aquilo que o meu pai trazia em cassetes de Portugal, quando voltava para Moçambique, passava a trazer o dobro ou o triplo dos DVDs, porque as cassetes eram mais pequenas. Sim, mais na Mali, então aí, meu Deus, coletâneas, tipo de videoclipes do Michael Jackson, quando eu comecei a gostar de Michael Jackson e a apaixonar-me pela música dele e pelas danças dele e não sei o quê, pá, brutal, meu, brutal, esses tempos eram tipo incríveis, eu passava horas à frente da televisão, minha mãe conta-me que eu acordava, tipo, ao fim de semana, acordava tipo às 6 da manhã, E quando eles chegavam, ou seja, quando eles acordavam para o pequeno almoço, já eu tinha na mesinha da sala um monte de cassetes, estás a ver? Tipo assim, que eu não arrumava, acabava e punha em cima da mesa, acabava outra, punha em cima daquela. Assim, pá, um monte de cassetes e de DVDs, tipo já assim, tipo que eu já tinha andado a ver desde as 6 da manhã. Eram assim tempos muito. Pronto, em que és criança, né? Tens tempo para. Yeah. Para fazer para isso. Fazer isso. Outra coisa que tu. Isto, pronto, também me sabia que sendo uma criança. Não, mas a TV Guia, a revista TV Guia, trazia muitas vezes. Pá, um filme ia passar na televisão e eles traziam tipo uma capa para o filme para tu gravares e pôres na cassete. A sério? Sim, tu recortavas. Isso é brutal. Na cassete. Isso é brutal. Sabes o que é que eu fazia às vezes? Era um incentivo legal à pirataria, porque era ilegal tu gravares na televisão. Sim, mas pronto. Era ilegal. É nunca, daquelas nunca coisas, né? Nunca percebi como é que eles faziam aquelas isso. Coisas... Nunca percebi como é que eles podiam fazer isso legalmente, mas pronto, lá. Yeah. Sim, se calhar era tudo mais, muito mais legalize. Ou pelo menos não havia tanto controle. Mesmo assim, agora o pessoal continua a piratear e é tipo... Sim. Era daquelas coisas, tipo, é proibido, mas toda a gente faz e está-se bem. Sim. Já não me lembro o que ia dizer, mas isso é... Ias dizer qualquer coisa sobre isso, sobre pá, eu falei dessas capas... Ah, sim, agora o que eu fazia era, tipo, imagina, eu gostava muito de desenhar também, fazia assim uns desenhos e não sei o quê, ou seja, só que eu não fazia nada, porque eu gostava muito de ver o Art Attack também, quando surgiu na Disney, que era apresentado pelo Pedro Penin, na altura... E eu adorava aquilo, e então eu adorava fazer assim uns desenhos, e o que eu às vezes fazia era desenhava capas de filmes de amigos meus, ou seja, os amigos meus emprestavam um filme do Dragon Ball Z que eu não tinha, e então eu copiava, fazia assim uma espécie de cópia daquele desenho, tipo num papel, e pintava e não sei o quê, e depois guardava para que quando o filme passasse na televisão e fosse gravado, eu também podia juntar esse desenho ao filme, ou seja, fazia assim uma espécie de capa personalizada. E ainda fiz isso com alguns filmes, acho. Pois esperaste que passasse na televisão. Yeah, e às vezes não passava, aposto... e ficava só com o desenho. Pois é isso, após desenhos para filmes que não passaram na televisão. Acho que assim. A maioria dos desenhos que eu fiz de capas de filme nem sequer cheguei a usar. Né? Isso ficou. Havia aquele esquema, tu tinhas duas. Pá, eu não tinha, mas havia. Quem é que tinha? Não sei. Conheci alguém que tinha dois videogravadores, tu juntavas um ao outro e copiavas cassetes. Pá, ficava a qualidade ainda pior. Se uma cassete já é mau, pá, uma cópia de uma cassete, provavelmente gravada da televisão, é terrível. Ficava ainda pior. Eu também me lembro, tipo, chegava a alturas em que a minha mãe deitava as cassetes fora porque já tinha gravado tantos episódios de tantos programas e tantas novelas, que esta tantas já era, pronto, esta já não serve, já não consegui. A fita, pois, a fita estragava-se. Por isso, e depois havia muito também o problema de vez em quando havia assim uns cortes de energia gerais na vila. Uhum. E quando isso acontecia a meio de uma gravação ou a meio de um episódio, era assim o stress. Era o stress porquê? Porque mesmo que a minha mãe não conseguisse ver um episódio por não ter sido gravado, ou por eu me ter esquecido, ou por ela se ter esquecido de gravar, ou por ela ter perdido, no dia a seguir bastava perguntar a uma das suas amigas. O que é que tinha acontecido? E ela tinha uma amiga que lia revistas tipo da Globo e não sei o quê, e sabia muitas das coisas que iam acontecer e tudo mais. Mas quando ninguém na vila conseguia saber o que é que ia acontecer, porque ninguém tinha energia em casa, pá, era assim um stress brutal, era um drama tipo daqueles que só mesmo à filme de ser mesmo. Ninguém conseguia saber o que é que tinha acontecido à personagem principal. Então, tu depois, quando chegas ao conservatório, de que é que começas a gostar? Então, além para lá do Van Damme e do Schwarzenegger? Olha, começo a gostar... No início eu comecei a gostar de tudo, né? Porque era tudo uma grande novidade para mim. Comecei por ver espetáculos, pá, de companhias assim mais antigas, né? Mas já com muitos anos de experiência, tipo Artistas Unidos, Cornucópia, o Bando. Comecei assim a ver, comecei a ver mais essas coisas. Muito também porque eram esses os cartazes que iam parar à escola também. Havia sempre lá cartazes e às vezes tínhamos assim alguma facilidade em arranjar bilhetes mais baratos, etc. E eu ia ver essas coisas, mas comecei desde muito cedo a gostar muito do trabalho da Malovadora. Comecei a apaixonar-me pelo trabalho do Tiago Rodrigues, que não foram das primeiras coisas que eu vi quando entrei para o conservatório. Sim. Já foram coisas que eu comecei a ver mais no segundo ano, terceiro ano. Comecei a ver, eu tentava ver de tudo, desde que tivesse dinheiro e tempo para ver. Comecei a ver um bocadinho de tudo, Mónica Calha, Silly Season também, que tinham acabado de começar. Comecei a acompanhar o trabalho dos processos também, com quem acabei por trabalhar. Também trabalhaste com a Malavadora e com o Tiago Rodrigues. Sim. Já depois de acabar a escola, né, o conservatório. Mas sim, tenho trabalhado com o Tiago Rodrigues ultimamente e com a Malavadora já tive ali 2-3 anos, entre 2017 e 2019, em que colaborei com eles e continuo a fazer umas coisas, tipo assim, mais tenho feito algumas traduções de alguns textos. Mas sim, pá, são trabalhos que eu e são pessoas que eu admiro muito e com as quais sinto que aprendi muito, muito mesmo sobre isto de ser ator e de ser humano e de ser adulto e de coisas que gosto muito. Outras coisas, pá. Depois comecei a frequentar também outros cinemas, né? O Ideal, o Monumental, a Cinemateca, o Espaço Nimas, pá, comecei assim a ver mais coisas, né? E a poder gostar de mais coisas também. Como quê? E foi nessa altura também que comecei a ver coisas do Godard, pá, Jacques Tati, estás a ver? Tipo assim, coisas que. Uhum. Pronto, fora da onda mainstream e blockbuster que eu conhecia, né? E de repente, começo a gostar muito disso também. E a conhecer mais pessoal também do curso de cinema da escola. E pronto, abriu-se tudo para mim. Foi assim uma fase mesmo de eu começar a perceber. Eu, na altura, quando entrei para o conservatório, era muito obcecado pelo ginásio. Tinha começado a ter assim uma espécie de obsessão pelo ginásio, porque era também uma espécie de escape à cena da escola secundária, que eu não estava muito feliz no curso onde estava e não tinha muitas perspectivas para a frente. E então focava muito nisso. E de certa forma, ir para o conservatório e começar a vir mais a Lisboa e conhecer mais pessoal, né? Tipo, não só de Lisboa, mas de várias partes do país. Tipo, grandes amigos que ainda tenho hoje, não sei o quê. Foi mesmo uma zona de. A passagem para a vida adulta foi muito feliz nesse sentido, que foi quando eu. Porque eu nunca tive muitos amigos de infância, né? E de certa. Ou seja, em Portugal não tenho nenhum amigo de infância, não. O que eu sinto que serão os meus amigos de infância daqui a 20 anos são as pessoas que eu conheci nestes anos do conservatório e nestes anos de agora, né? Ou seja, amigos de longa data, os meus amigos de longa data, e para mim são de longa data porque são de há 8 anos, quando entrei no conservatório, por exemplo. Por isso foi assim muito importante. E é assim. E é o mundo que eu conheço e é o mundo que eu gosto, estás a ver? E isso deixa-me muito feliz. De sentir que estava no sítio certo. E tu sais do conservatório e começas mais ou menos, ou ainda no conservatório, começas a trabalhar? Começo a trabalhar ainda no conservatório, sim, começo a fazer umas coisas, porque lá está, isso também era outra questão que me dava alguma incerteza, né? Que era, muitos colegas meus já tinham algum background, mesmo que nunca tivessem trabalhado, já tinham algum background de teatro, tipo, já tinham feito as suas papes, já tinham ido ver peças, já conheciam tipo nomes do teatro português, tipo do teatro internacional, e eu não tinha nenhuma, para já não tinha nenhuma perspectiva, porque não conhecia ninguém no meio, como muitos dos meus colegas, mas também não conhecia ninguém, e portanto foi tudo o que eu conseguia arranjar de castings e de coisas, e-mails que às vezes a escola mandava de castings e um site do Coffee Paste, tipo, onde havia assim sempre casting para figuração num filme, não sei o quê, ou casting para peça de teatro, às vezes peças de teatro amador, teatro profissional, figuração, etc. E então a primeira coisa que eu fiz foi nos Lisbon Players, uma companhia de teatro ali da Estrela. Sim. Com o Jonathan e o Keith, e basicamente foi lá fazer um casting, né? Era para uma peça de um autor, penso que é irlandês, o Brendan Behan, de uma peça chamada The Hostage, e então fui fazer esse casting com um amigo meu, que me levou a esse casting e disse, acho que vais curtir disto, e não sei o quê. Porque eu também gostava muito, pronto, sempre tive a cena do... de ver muitos filmes em inglês e de gostar de falar inglês, e tinha amigos no secundário com quem eu me comunicava muito em inglês, sempre gostei muito de... Nota-se, ao longo desta conversa, sempre tu usas expressões inglesas, tu esforças-te mesmo por ter um sotaque, que é uma coisa... É uma coisa, eu estou a dizer, tipo, pá, com o pior sotaque do mundo, que envergonharia... A minha avó era inglesa, okay, que aí envergonharia completamente, ela ficaria a olhar para mim... Isso não é inglês. E sinto-me sempre mal quando tu dizes, quando estás a fazer sentir sempre mal, tu dizes mesmo com pronúncia a sério, tipo, mesmo a tentar e a conseguir usar mesmo um sotaque. Acho que é natural, tipo, sempre foi assim um gosto muito grande que eu tive. Tipo, é uma língua que eu gosto muito e é uma língua com a qual eu cresci também. Claro. Porque eu não estou a criticar, estou a dizer que já tinha reparado. Sim, sim, claro, mas é engraçado, é engraçado falares nisso, porque é verdade, é verdade. Pá. Essa tendência para dizer as coisas com sotaque e não sei o quê, pronto, vem muito desse background que eu tenho de ver muito Cartoon Network e... Mas também, quando eu falei contigo para aquele artigo do Ibsen sobre, em que eu falei com vários atores negros e tal, sobre a experiência deles em Portugal, tu disseste-me uma coisa que agora estou a ligar a isso, que tu te esforçaste por eliminar o sotaque moçambicano que tinhas. Exatamente, exatamente. Foi Portanto, sim. ao mesmo tempo pode ser uma coisa em que tu és realmente bom e que te é fácil, ou relativamente fácil. Talvez, talvez, pá, não sei, Sim. acho que passa muito por uma questão da adaptação, Sim. né? E eu sempre senti muita necessidade de me adaptar aos ambientes em que me encontro e etc. E então, tal como eu em criança adaptei-me ao facto de não ter acesso, pelo menos não tão cedo, a desenhos animados, tipo falados em português, né, que era a língua que eu conhecia. E como sempre tive também muito boas professoras de inglês em Moçambique, e comecei a ter inglês tipo desde a pré-primária, pá, sempre foi uma língua que eu gostei muito e que sempre, de certa forma, sentia que era. Se calhar por eu ter interesse na própria língua, era mais fácil aprender. E já em pequenino também tinha amigos com quem eu falava em inglês, tipo, de pessoal meu que tinha, tipo, tinha familiares da África do Sul, ou que já tinha, assim, um contacto mais com o inglês, ou que também tinham por necessidade, por causa da questão dos desenhos animados e dos filmes, etc., de ganhar uma maior facilidade com a língua inglesa. Eu acho que eu também de certa forma adotei isso. E depois foi, pronto, tive de usar isso cá quando foi, pronto, quando me senti pressionado por colegas de escola, aquele bullying básico, né, de falas mesmo a preto, etc. E pronto, então eu senti uma necessidade de me moldar em termos de da maneira de falar e da língua, ao português que eu acho que é o português, pronto, de Portugal, de Lisboa, das pessoas com quem eu me dava na altura. Não queria transformar numa coisa tão pesada, era só reparar que se calhar tens um jeito para sotaques ou para dizer bem as coisas, não sei. Que eu não tenho quem veste, estou só a dizer. Ok. Não, mas não ficou pesado, não ficou pesado. Não. É só mais um tema. Opa, sim, mas é uma coisa um Sim. bocado, opa, triste. Sim, é triste. Hoje em dia, quando penso nisso, claro que é tipo, fico tipo a sério. Oh, meu Deus. Mas hoje em dia dou muito valor a quem, e admiro imenso, tipo, as pessoas que insistem em manter a sua identidade. E, por exemplo, adoro ouvir a minha mãe falar. Sempre que vou à casa dos meus pais e ouço a minha mãe falar, pronto, com o sotaque dela, com a pronúncia dela. Tipo, ela fala como ela sempre foi e como ela sempre falou. E isso é muito bonito de se ver. E eu gosto sempre também, mesmo em peças de teatro que vejo, de perceber mais da identidade das pessoas que estou a ver, se calhar por causa da maneira como elas falam. E acho que isso devia ser menos um tabu, né? E acho que se devia-se aceitar mais esse traço de identidade também, que é o sotaque, porque eles existem e eles são tipo, só tornam a língua mais bonita e mais Claro, versátil e... mas também, como disseste, há muito a parte de levar isso para o gozo, gozar com quem tem o sotaque diferente, quem quase fazer sentir que não é um sotaque que é a língua mal falada, ou que seja, quando não é de todo. Exato, exato, exato. Sim, há muito esse estigma, né? De, pronto, se falas com um sotaque diferente ou de um país africano qualquer, à partida inconscientemente partes do princípio que estás num nível de superioridade qualquer, estás a ver? Ou que aquela pessoa não estará no mesmo nível intelectual ou social que tu. E isso é, pronto, é mais uma má concepção daquilo que é a realidade e a pluralidade das línguas e da linguagem e das pessoas. Mas sim, é muito levado para esse lado, né? Das coisas de muitas das... muitos exercícios do humor e da cena da comédia e não sei o quê, é muito... mesmo, sim, a comédia passa muito por aí, pela coisa da imitação. Sim. Imitação da forma de falar, da forma de andar, da forma de estar. Por coisas um bocado mais leves... Falaste agora de trabalhar com o Tiago Rodrigues, ainda continua a Catarina? Continua, sim, e vai continuar durante algum tempo. Extremamente polémica, assim, de pessoas que provavelmente se identificam com o fascismo, que ficaram muito ofendidas com sim, o título. Mas ao mesmo tempo nunca dizem que se identificam com o fascismo, não é? Que é preciso... Claro, mas ficam, não querem... Pá, sei lá, não querem ler a sinopse nem nada, é só o título e escrevem artigos de opinião sobre isso, sim. Sim, pá, olha, não sei. O pessoal tem tendência para saltar para conclusões, né? Tipo, acho que é um sintoma deste século e se calhar sempre existiu essa tendência de julgares o livro pela capa e mesmo que a capa seja questionável ou polémica ou provocativa, ou tipo, de provocação, né? Não deixa de ser um objeto artístico e por ser um objeto artístico tem todo o direito e até necessidade, se calhar, ou pelo menos a responsabilidade de expressar uma ideia que pode ou não ser consensual ou politicamente correta, ou socialmente aceitável. É o sítio para provocar, tipo... Sim. Portanto, aceitem pelo menos o título, mesmo que não aceitem a peça, tipo, aceitem o título, é um título. Estamos a falar, só para contextualizar, não é? Catarina e a beleza de matar fascistas. Exatamente. Do próprio Tiago Rodrigues, que também encena... Que escreveu esse nome. Eu disse do próprio. Pronto, estava a dizer também no sentido da autoria de ter sido ele escrever. Uhum. O meu. Eu sei que, pronto, tu podes dizer a peça de não sei quem e essa pessoa não ser necessariamente a autora. Eu sei, estou a perceber. Mas eu estava a incluí-lo no do Tiago Rodrigues, estava a incluir a escrita na minha. Quando falei. Estou a tentar justificar-me. Tranquilo. Pá, mas ele, sim, acho que. Pá. Já é, apesar de tudo, ele já é bastante conhecido a nível nacional, sim, e internacional também. E sim, esta é mais uma daquelas peças que, pronto, que eu acho que tem o seu toque de genialidade e de extrema sensibilidade do Tiago. E pronto, não é por ter um título mais polémico que deixa de ser tão poética ou tão contemplativa ou tão bela como costuma ser a obra dele. Sim. E o que é que tens mais em mãos? Em mãos, olha, este ano, para além do Catarina, que vai estar em digressão pela Europa, e também vamos ter apresentações cá em Portugal, a apresentação no Porto em fevereiro e em abril no Teatro Nacional, aliás, isto é em Lisboa. O último espetáculo da nossa temporada em Lisboa vai ser a 25 de Abril. A Vai ser a 25 de Abril, portanto vai ser também um dia bonito. Para além disso, tenho uma nova criação minha e de dois colegas meus do Conservatório, que é o João Pedro Leal e o Eduardo Molina. Vamos estrear a nossa nova criação, é a segunda vez que estamos a trabalhar juntos. Chama-se Cordyceps. E vai estar também em digressão, nós vamos estrear em Guimarães e depois vamos andar por mais 6 ou 7 sítios, um deles é Lisboa, mas só vamos estar um dia no São Luís. E isso vai-me ocupar também ali alguma parte do verão deste ano. Nós vamos começar agora ensaios daqui a uns dias. Residências, mas só para estarmos juntos a escrever e a mandar ideias para o ar. E depois disso, tenho o Clube do Livro Feminista, que é da Companhia Cassandra, da Sara Barros Leitão, que é um projeto, que é um clube de leitura mensal, que vou, ou seja, eu vou, faço parte do clube de leitura porque no mês de novembro vou eu falar de um livro que escolhi para isso, e é um projeto muito giro também, que me deixa muito, muito contente. E tu, colega, no Catarina? Exato. Eu ia dizer na Catarina, mas há bocado disseste no Catarina, portanto eu... Exato, mas sim, acho que serve na Catarina também, na Catarina sim. Também. É uma peça, é o nome de uma mulher, é mais fixe, acho que é mais fixe ter... Na Catarina, claro que sim, claro que sim. Pronto. Na Catarina. Sim, a Sara é minha colega na Catarina, ela é a Catarina do título, né? Sim. Pronto. E é isso, acho que este ano vai ser muito isso. E entre, sei lá, vou estar também a pensar em coisas minhas mais para a frente, a fazer umas pesquisas e não sei o quê, mas muito, muito leve, acho eu. Este ano é sobretudo dedicado à digressão. Ok, pronto, olha, Marco, muito obrigado. Tens falado comigo. Obrigado eu, Rodrigo. Foi um prazer. Pronto. Então, um abraço. Um grande abraço. E bom ano, pá. Bom ano.